expansão e dominação europeia. Antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia, uma Pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia, o mundo era só uma Pangeia. Viajar é preciso, então toma-te o mundo como seu e seja um nômade. Desprenda das raízes, somos mais que nomes de condados e países. Somos homens e fomos condenados a ser livres, até que criaram leis e magistérios. Homens viraram reis, cidades viraram impérios. Fizeram elos e trâmites, castelos, pirâmides, enxames de soldados com os corações soldados, cada qual na sua plateia, entre deuses e demônios. E o que era a Pangeia hoje virou pandemônio. Há um muro de Berlim em cada esquina, das favelas e condomínios até os confins da Palestina. E o mundo em discrepância cada vez mais se separa. O conflito escancara essa distância. A intolerância é um dom contemporâneo. E o mar Mediterrâneo virou um bálsamo dos náufragos, depósito de crânios, o palco dos infames crimes contra a humanidade, onde as muralhas do medo afrontam a liberdade. A população cresce em densidade, e ao invés de aumentarem as mesas, resolveram aumentar as grades. Parafraseando Bob, eu vejo o mundo sem fronteiras. Se todos dermos as mãos, ninguém mais vai bater carteira. Vou ter que citar Rousseau. A injustiça começou quando o primeiro Sacha, dono de uma terra, demarcou. Nossas religiões nos separam desde cedo, protegendo terra fértil, fertilizamos o medo. Início da divisão, revolução agrícola, com advento do Estado, Leviatã fascina. Mas temos um elo perdido em comum. Adão já foi um macaco e todos nós já fomos um. O mundo se metamorfa mais do que conto de Kafka. Só vai sobrar as baratas, mas todos viemos da África. Vejo um grão de areia e fico sóbrio na imensidão que clareia. Com microscópio, dependendo do ângulo que se vê, se enxerga o inverso. O planeta é uma coisa só perante a todo o universo. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia, uma Pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia, o mundo era só uma Pangeia. Trago uma ideia, já mando na lata, não amassada. Desde a era da pedra polida, pessoas estão lascadas. Bem-vindos ao separatismo pós-apocalíptico. Registro em tag, homo sapiens do paleolítico. Tamo junto, posto à prova, onde o dinheiro te priva. Semblantes mortos, separados pela cerca viva, onde o consumismo é a nova fome. Tabloides nos dividem entre usuários de iPhones, Androids. Disputa de empresas, a publicidade vem nessas rinhas de máscara. Contra a linha de produção, trago o caderno com as linhas de Nazca. Não apaga com o tempo, nem todos entendem o filho pródigo que narra. Não vejo divisórias, mas todos temos um código de barra. Pobres adormeceram no veneno da maçã. Só cola com os ricos, desde que não sejam da laçã. Preconceitos avançaram, velocidade supersônica. Nos afastaram mais que as placas tectônicas. Antes, quando mudam por se juntava mais vacas que berrantes. Tínhamos menos joias e mais pegadas de elefantes. Traficaram marfim pelo marfim dos diamantes. Parece abstrato, mas o extrato é elegante. Éramos viajantes, explorando a terra. Quem era principiante, se tornaram os principiantes. Consumimos instantes, depois construímos hidrantes. E linhas imaginárias que nos definem como imigrantes. Dividir não se tornou uma ideia única. Todos querem ser os donos desta linda túnica. O câncer nasce no homem como o homem nasce na terra. Mal sabemos a nossa origem, estamos a um passo da última guerra. Nossa clínica muda o clima em pá pra equilibrar o benigno. Nosso enigma, como eliminar o maligno, ser benigno. Quem tem as respostas exatas pra essas condições subhumanas, então respeite a minha mãe terra, porque é nela que a gente mama. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia, uma Pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia, o mundo era só uma Pangeia.